Fala galera, estamos chegando com o quarto episódio do Papo de Japa. Aqui é o Vini e eu fui digitar Bairro da Liberdade no Google e apareceu lá. Você quis dizer Chinatown. Aqui é o Jun e eu sou meio asiático e já fui várias vezes na Liberdade e não conheço nada de lá. Aqui é o Akira e eu fui vítima de uma zoeira dentro de restaurante da Liberdade. É isso aí pessoal, nesse quarto episódio do Papo de Japa, a gente vai estar contando aqui um pouco sobre o Bairro da Liberdade, tradicional ponto turístico aí da cidade de São Paulo. E também vamos estar falando, né, o que a gente pode esperar do Akimatsuri, né, evento aqui também tradicional aqui de São Paulo, que vai estar rolando aí no próximo final de semana. Então bota seu fone aí, aumenta o volume aí que tá começando o Papo de Japa. Começar falando ali do Bairro da Liberdade, né, que ele é um dos mais antigos aqui da cidade de São Paulo e, curiosamente, ele era um bairro de escravos. E só depois, quando começou a ter a imigração japonesa aqui pro Brasil, que o bairro começou a ser povoado por asiáticos. O Bairro da Liberdade passou a ser um destino procurado por eles, justamente por causa dos aluguéis. Os aluguéis lá ali na Rua da Liberdade, né, eram meio baratos porque as casas tinham porões. A maioria das casas ali tinham porões. E os aluguéis nesses porões eram bem mais baratos. E com passar do tempo, o número de asiáticos ali acabou aumentando e, consequentemente, né, começou a surgir os primeiros comércios, as primeiras escolas japonesas ali também. E hoje, né, que a gente vê é que é um bairro totalmente asiático já, né, reconhecido como o bairro oriental. Eu pergunto. Será que ainda existe porão nessas casas aí, mano? Deve existir, né? Pode ser, né? Pode ser que exista. Tipo, sei lá, mano, nunca morei numa casa que tenha porão, cara. Ou muito menos num porão, como antigamente, quando os caras alugavam lá os porões e tal. Se já era ali. Ah, seria legal, mano. Imagina, você fazer um criador de aranha e pá. Você é picado por 1.100 delas. Ah, se não tiver veneno, tá sus. Aí, quando começou a construção ali da linha azul do metrô, linha 1, e o bairro ali ganhou as estações da Liberdade da São Joaquim, né? Que aproveitou que começou aquela influência ali oriental na arquitetura, né? Foi decorado o bairro totalmente temático ali, e ele ganhou as formas aí que a gente conhece até hoje, né? Que aí o bairro acabou se tornando atração turística, né? A gente já pode dizer assim. Todo mundo, né? Até mesmo quem não tem nenhum tipo de ligação, assim, com cultura asiática, já deve ter ido na Liberdade pelo menos uma vez. É, pelo menos porque o pessoal gosta da comida em si, né? O mais famoso em si aqui da Liberdade é a comida, né, cara? O pessoal vai ali na feirinha ali, come pra caramba, né? Feira da Liberdade é o ponto principal, né? Você desce da estação ali, você já dá de cara com a feirinha. Melhor dizendo. É. Metrô, né? Melhor dizendo, a gente sobe a estação ali, já dá de cara com a praça principal, que já tem as feirinhas lá, mas as feirinhas sempre no domingo. Sábado também, feirinha. Final de semana, né? Final de semana. Totalmente aberto lá a feirinha. Vendem camisetas, vendem um monte de tapeçaria lá que eles mesmos fazem. Sim. Roupa, comida pra caramba. Tem, já comprei uma camiseta lá nessas feirinhas e tal. Mas não é tipo tanto conteúdo assim quanto tem os mercadinhos que tem desse. Uhum, sim, sim. Mas é mais pra aquelas coisas de feira mesmo. Igual que você vai na feira, ou comer um takoyaki. Lá não tem. Lá, tipo, na feira normal. Mas lá na Liberdade você acha. Sim. Ou tipo, tempurá. Lá na Liberdade tem também. Verdade. Já faz muitos anos que eu vou na Liberdade, desde criancinha. Sim. E pra mim era um evento, né? Você esperava chegar domingo ali pra você ir até a Liberdade, que pra gente que mora longe, assim. É uma experiência diferente ali, você tá acostumado ali com a sua cidade, né, com as coisas que tem lá. E você vê muita coisa lá que não tem na sua cidade, né? Então, quando chegava o final de semana e ia pra Liberdade lá, eu podia provar novas comidas ali, ver coisas que eu não tinha ali na minha cidade. Gostava bastante. No meu caso, acho que era uma vez. Quando era pequeno, era uma vez por ano só, quando eu fazia a prova de japonês. Também era realmente, era o dia mais esperado do ano. Assim, nas lojinhas, fazendo bonequinhos de Ultraman. Nossa, nem me fala. Heróis japoneses. Eu ia bastante, assim, numa época aí que eu estava indo muito em eventos do tipo anime, né? Anime Friends, Saka Friends. Aí como eu ia bastante, eu também curti na Liberdade comprar os bottom, né? Porque os bottom lá, a maioria das lojas que tem lá no Anime Friends é tudo da Liberdade. Sim. Então eles fecham o stand e vai pra Liberdade, lá pro Anime Friends. Então eu ia bastante, assim, quando eu tinha em torno de uns 14, 15 anos. Mas antes disso eu nunca tinha ido, nem sabia o que era Liberdade, mano. Uhum. E até hoje eu nem conheço muito a Liberdade. Se alguém falar assim, ó, me encontra em tal lugar, o único lugar que eu vou saber encontrar é o Sogo, né? Que é o famoso. O famoso mercadinho lá, né? Verdade. É uma galeria, né? Galeria. Nenhuma galeria. Shopping galeria lá. É o lugar mais famoso dali. É mais famoso que qualquer coisa. Mas, assim, é a única coisa que eu conheço. Eu não conheço nada da Liberdade. Verdade, né? Você falou ali que esse período aí que você mais visitava a Liberdade, né? A gente pode dizer que foi uma fase otaku sua. Que justamente isso, né? A Liberdade ali teve uma época que ela virou um reduto de otakus ali, né? Ainda é. Era comum você chegar ali na estação, na ideia de cara com um monte de gente cosplay ali, reunida. É, então, é engraçado isso, pra falar a verdade. Porque você chega lá, lá, mano, na esperança de, opa, vou comer, vou comprar meus quadrinhos, vou comprar meus, no mangá, no caso, né? Vou comprar meus figure action lá, beleza, chega lá, beleza. Aí você dá de cara na estação, assim, tem uns caras de cabelo azul com lente branca, você olha, caralho, tô me sentindo no anime aqui, mano. Daqui a pouco alguma mina vai esbarrar em mim com os peitos até o joelho. Isso aqui não, né? Porque seria muito bizarro. Acho que a realidade é um pouco mais cruel que isso. Que não ia ser bom, cara. Eu pensei, falar, caramba, tem uma avó aqui, tá ligado? Leve a velha pedir pra casa. É, porque lá tem. Você se depara com cosplay de todos os níveis, né, cara? Desde um bom, você fala, cara, que bom cosplay. Até um que é assustador, cara. Você realmente fala, cara, que porcaria é essa, né? Mas é raro encontrar bons cosplayers aí, viu? Sim. Mas em eventos vai encontrar uns cosplayers bolados, mas tipo, na liberdade é só uns caras vestidos de roupa estranha mesmo. O máximo que você acha é Naruto. Não, tinha uns caras lá de Code Geass, os tempos aí que eu fui. E nossa, cara, tava horrível. Mas tinha gente tirando foto com ele, então tá. Então tá, né? É, as pessoas talvez não tenham altos padrões, né, de qualidade. Aceitam qualquer coisa ali que elas... Ou, pelo fato de não conhecer, né? É, o único ponto pra encontrar o cosplayer, no caso, é liberdade, né? Pra quem não manja tanto assim. É, de evento em si, é. Liberdade seria o outro lugar que você vai encontrar lá. As pessoas que não estão acostumadas vai achar que é máximo, né? Exatamente. Quer dizer, os eventos legais que tem sempre ali na Liberdade, né? Verdade. É, ali falando das atrações ali, né? Que o bairro da Liberdade é um bairro muito rico, né? Você pode até mesmo passar horas ali só naquela região ali da praça, mas também tem outras opções pra quem quer explorar mais o bairro, né? É o caso aí do Jun, né? Que não teve a oportunidade de explorar muito o bairro. É. Mas lá no bairro da Liberdade também você encontra o Museu Histórico da Imigração Japonesa, né? Que ele fica ali na rua São Joaquim. E lá tem mais de 100 mil objetos, fotografias e documentos sobre a vinda do japonês ao país. Então, se você tem interesse aí pela história, de como foi, né? A imigração japonesa pro Brasil, vale muito a pena, né? Vira e mexe tem evento lá também, tem exposições lá, é recomendável. Outra coisa que tem a roda ali na Liberdade, né? Além dos restaurantes chineses, são os karaokês. Verdade. Tem muito karaokê ali, cara. E tem público, né, mano? O público japonês gosta de karaokê, né? É, o ruim é que nem todos cantam bem. Eu puxei uma parte que não existe na minha família, brincadeira, que minha mãe não canta bem e eu acho que eu puxei dela. É, eu acho que essa parte da família aí que me deixou meio na mão, porque cantar não canto bem, tocar não toco bem também. A única coisa que eu soube tocar na minha vida foi taiko e olha que eu era um dos piores do lugar, tá ligado? Mas é aquela coisa, né? Você foi elogiado, pelo menos. É, foi uma vez, né? O tiozinho falou, ô, você é o melhor cara que tá tocando aqui. Eu olhei pra cara dele, ô, valeu, tiozinho. Da tia, aquele high five, assim, quase. Foi engraçadinho. E as atrações gastronômicas são o objetivo de que muita gente vai pra lá, né? E, cara, dos lugares, né? Que sempre tá lotado quando a gente vai lá, são os lugares que vendem as casas de lamen, né? Por exemplo, o Asuka tá sempre cheio, com fila dobrando a esquina lá. Verdade. Vocês acreditam, vocês dois já foram lá, né? Já. E como que é lá? O ramen lá é muito delicioso. Mas o ruim é, você tem que chegar com uma hora de antecedência. Sim. Antes de abrir. Porque senão você não consegue lugar. Simplesmente é o que acontece. Eles abrem pro almoço, acabou o ramen, eles fecham, cara. A pessoa que tá na fila ali que se foda, tá ligado? Você tem que ir lá antes de dar fome, né? Porque... É, você tem que já chegar pronto. Se você quer ir lá comer ramen lá no Asuka, que é o melhor lugar da Liberdade, simplesmente vai lá, com uma hora de antecedência ou duas, você já fica na fila. Porque senão você não come, cara. Ela espera valer a pena que você come, né? Exatamente. O preço lá é acessível também? É, o preço é bom, o preço é acessível. Tipo, é o comum dos lamen. Eles não aumentam só pelo fato da qualidade. Eles, tipo, eles deixam no mesmo preço padrão de todos os pessoal do lamen lá. E é muito bom. Mas teve uma vez que o Asuka já tinha fechado. E eu e o Akira tinha ido comer um lamen lá no restaurante e tal. Também era bom pra caramba. Mas aí vem a parte dele que ele foi trollado no meio do... Dei um momento pra ir no banheiro lavar a mão. Até aí tudo bem, né? Mas quando eu voltei, percebi que meu ramen tava um pouco mais cheio do que tava. E mais ardido. Mas... como o inocente aqui achou que era normal, acabou comendo tudo, né? Morrendo, tudo vermelho, suando. Mas detalhe, não foi só isso. Ele estava, tipo... Ele ainda disfarçou, tentou disfarçar, falando assim... Não, ninguém vai perceber que eu tô sentindo muito picante. Ninguém vai perceber que eu coloquei pimenta demais no meu lábio. Sendo que ele nem tinha colocado tanto pimenta e pensou que era ele mesmo culpado. Aí daqui a pouco eu contei pra ele que o nosso amigo, que estava junto com a gente... lotou de pimenta o lábio dele e ainda jogou o caldo do outro que estava mais apimentado ainda. Caraca, mano. Daí, então, ele chegou lá, tipo, normal, com fome, saiu de lá com a boca ardendo e todo suado de pimenta. Sacanagem, mano. Muita sacanagem. Bom, os restaurantes, né, tem pra todos os gostos, né, cara? Tem essas opções aí mais humildes, né? Se você quiser, não quer gastar muito, você consegue ali, comer na feirinha ali, ou ali você consegue achar outros restaurantes mais baratos, mas também já tem aqueles mais sofisticados lá que vendem peças mais raras, né, e aquelas iguarias bem tradicionais da Ásia mesmo, né? vendo o cardápio ali de alguns restaurantes de lá e, cara, tem coisas bem estranhas que eu nunca tinha visto antes, quanto o barbatana de baleia. Carne de cachorro. É verdade. Oficialmente não deve estar no cardápio. Assim. Não, oficialmente não tá no cardápio, mas esses tempos aí, acho que foi mês passado, pra falar a verdade. Passou no jornal. No jornal não, tava na internet, né? Que, nas notícias. Acho que não ia passar no jornal de toda forma. É, tava nas notícias lá no... Não sei se foi G1, não lembro qual que foi o site. Eu sei que encontraram lá na Liberdade um restaurante cheio de carne de cachorro no congelador mesmo. Então, esse é o ponto que eu queria chegar. A gente já comeu nesse restaurante. Sim. Mentira. Eu e Vim. Ainda bem que eu nunca comi. A gente comeu yakisoba lá e justamente a gente passou muito mal no outro dia. Sério? Uma semana, cara. Então, quando eu vi essa notícia aí de que ele foi fechado, cara, eu me senti vingado. Eu não sentia vingado. Eu me sentia vingado somente quando eu chegasse na cara do chinês e falasse assim: você matou cachorro pra me dar comida, cuzão. Eu vou te matar. Agora eu vou fazer carne sua e vou dar pro cachorro comer. Entendeu? Revanche, velho. Revanche. Aí sim eu me sentiria vingado. Só porque fechou o restaurante. Ah. É, seria uma outra forma de vingança também. Aí tem aquelas as lojinhas onde você pode comprar vários tipos de bugigangas, né, japoneses, que a gente não encontra aqui normalmente, né? E tem as mercearias, né? As mercearias aí você consegue comprar, né, doces, salgados, frutas, bebidas ali, ingredientes para você fazer seus pratos ali, né? E, cara, eles são sempre lotados. Nunca vi. Verdade, sempre é lotado. Nunca fui um dia ali na Liberdade que aqueles mercadinhos não estivessem lotados. E é isso que eu tenho que dizer, né, cara? A questão da Liberdade é essa. Você tem que ter paciência pra ir lá. Você é do tipo de pessoa que gosta de entrar todas as lojas, ver todas as coisas. Você tem que ter paciência, cara. Porque... cedo, né? Sim. Independente de cedo, cara, sempre tá lotado. Lá é sempre cheio. Principalmente ali no final de semana, né? Quando todo mundo vai. Pra quem gosta, né? A gente falou aí dos otakus. Bem ali na Praça da Liberdade tem a famosa Livraria Sol. Tem uma grande variedade ali de muito mangá. Muito bom. Tem em português também, né? Além de publicação em versão estrangeira. Nunca fui gastar muita grana com isso não, né? Mas fica a dica aí pra quem curte. Será que lá vende hentai do Jinchi também? Do Jinchi acho que não. Mas acho que essa parte de... erótico assim, sim. Será que tem uma ala especial igual a conselheira no locador antigamente? Nossa, lá? Nossa, talvez você tenha que perguntar para o Albaçá, né? Deveria ter. O Albaçá te leva para uma sala secreta, eu acho. E ela abre a buceta assim. Tipo... Não. Porque tem um... acho que uma série que fizeram no Minha Pro, que a mulher abre assim, solta um caminhão meio rápido pela buceta. Como assim, Diego? Como assim? Eu vou mostrar o GIF pra vocês depois. GIF do... esse GIF aí vai estar no post aí do podcast pra vocês verem. Uma das atrações da Liberdade, né, são os eventos que tem lá, né? Durante todo o ano aí temos vários eventos que tem lá. Comecinho do ano aí, né, a gente já teve o primeiro aí, que é o Ano Novo Chinês. É que ele varia ali entre finalzinho de janeiro e comecinho de fevereiro, né? Depende de quando cai o Ano Novo Chinês lá, né? No caso, assim, do calendário lunar. E, bom, eu já fui, acho que 2 ou 3 edições desse evento. E vou falar, cara, tipo, é um evento bom, né? Tem as atrações ali, tem as comidas. Tem o desfile do dragão, né? Que é o ponto alto ali do evento. Nossa, lindo, cara. Muito lindo. Só que como por ele ser um evento gratuito, que tá ganhando aí popularidade, e ele é na rua ali da Liberdade mesmo, que na Galvão Bueno, o evento acabou ficando maior do que a Liberdade pode comportar, né? Nas duas últimas vezes a gente foi lá e, cara, não foi tão agradável assim, né? Tinha muita gente, né? E como as pessoas ficam todas na rua, né? O evento acontece na rua, as barraquinhas são montadas na rua, e eles têm que abrir grandes corredores pra passagem do dragão, né? Só que, tipo, tem 5 mil, 10 mil pessoas na rua, e, cara, não tem espaço pra eles abrirem ali pra passar o dragão. Você simplesmente fica esmagado ali pela corda, né? Pela cordinha lá que eles ficam puxando. Eles vão pela corda, público, e quando o dragão passar, eles puxam a corda pra tentar abrir o maior espaço possível. Certo. Por isso, esmaga as pessoas que estão ao redor. E sem contar que aquele problema, é todo aquele evento lá de grande densidade de público, né? Você tá andando, aí a pessoa que tá na sua frente para pra tirar uma selfie, para pra ir numa barraca. E aí acaba sendo uma experiência talvez estressante. Aí depois do Ano Novo Chinês, né? Em julho, a gente tem o Tanabata Matsuri. Eu fui esse ano, hein? Ano passado. Ah, tá. Não, foi ano passado. Foi legal. Tipo, fazer um pedidinho, colocar no bambu e tal, assim. Sim, é. A característica dessa é essa, né? Se for lá na Liberdade nessa época, você vai ver lá, né, que as ruas do bairro vão estar enfeitadas lá com bambu e grandes enfeites de papel. Estão simbolizando ali as estrelas. Né? E aí você pode colocar um pedaço de papel com pedido. O bom dele é que, como ele não é tão famoso assim quanto o Ano Novo Chinês, não é tão lotado lá, né? E aí você consegue transitar lá com mais facilidade. Sim, é bem tranquilo, pra falar a verdade. Pouca gente vai nesse evento. Sim. E, cara, é um evento super gostoso de ir, cara. Não é ninguém gritando, ninguém fazendo nada, tá ligado? Você simplesmente vai lá, pega um papelzinho, prepara todo o papelzinho, né? E pintura no bambu, velho. Sem dizer que tem um pessoal que fica se apresentando na rua e nada de barulho, sabe? E o pessoal curte bastante, assim. Foi um evento que eu gostei de ir. Então, e também temos um evento em dezembro, né? Que é o Mochitsuki, que é o festival final do ano, né? Que o arroz é socado lá dentro do pilão. E fazem mochi, que é distribuído pra presente pra dar sorte, né? Pra galera. Sempre, a maioria das vezes, pelo menos, eu acho que grande maioria das vezes é 31 de dezembro. É, sim, sempre no final do ano, né? Isso. Bom, essas aí são algumas das atrações do bairro da Liberdade. Coisa que eu acho engraçada no bairro, né? Que agora ele tá se tornando bem mais chinês do que japonês, né? Ah. Antes você ia lá, cara, era 100% japonês. Não 100%, né? Tipo, mas, quando eu ia lá... A maioria esmagadora, né? É, cara. É uma maioria esmagadora. Agora a maioria esmagadora agora, é só chinês. Cara, tem muito, muito, muito chinês lá pra todo lado. E, tipo, é até assustador, cara, porque eles se multiplicam muito rápido. Igual coelho, tá ligado? E tipo, sempre que você vê alguma mulher chinesa, cara, nos braços dela ou no carrinho, tem pelo menos dois bebês. Então... reproduzem de um jeito extremamente grande, cara, de uma maneira... E, cara, eu tô achando, assim, que também a Liberdade tá mudando bastante, cara. Tipo, além do fato de ter muito chinês, né, o pessoal japonês que estavam lá, simplesmente eles querem mais o público japonês mesmo, eles não querem, tipo, brasileiro dentro do negócio, né. Uma vez que eu tava passando lá na rua, o tiozinho tava entregando pras japonesas, pras batian e pro pessoal, assim, tipo, que é japonês, assim, um panfleto. Aí, quando eu fui pegar esse panfleto do tiozinho, o tiozinho se puxou da minha mão, assim, tipo, não é pra você, caralho. Caramba. Falei, caramba, tiozinho. Pô, aí, é preconceito já, hein, velho. É preconceito isso aí, mano. Eu sei que eu não sou full japonês, né, mas eu sou Ralph. É metade mesmo. Verdade. É, outro ponto negativo também é que ali na Praça de Liberdade constantemente tá cheio de mendigo ali, né? Nossa, agora tá lotado, gente. Pedinte, eu acho que, cara, dá de um ano ou dois anos pra cá. Acho que não tem uma vez que você vai ali e alguém não te para pra pedir alguma coisa. Principalmente pão de queijo. Quando você tá ali, tem uma barraquinha de pão de queijo lá, ele sempre chega assim, ô, pode me dar R$12 pra me comprar uns pão de queijo aqui, olha pra cara do tiozinho. Eu tô precisando. Então, nem é um convite, mano. Foi mal. Tenho nem dinheiro pra passagem aqui. É, não teve aquela vez que a gente tava na Liberdade? Tava nós três e mais aqueles dois, seus amigos, O Jorge e o Pedro. Aí a tiazinha veio pedir dinheiro pra gente, aí eu falei pra ela, pô, a gente tá fazendo as contas aqui pra gente comer. Aí ela, ah é? Ah tá, então. Aí tipo, ela saiu fora. Me inclui nessa aí. Mas ela ficou, tipo, super sem graça, né? Tipo, ah, é? Opa, tipo, desculpa aí. Ficou com dó da gente. É, quase ela, acho que ela tirou o dinheiro que deu pra gente. Bom, fica com isso aqui, assim, se eu gosto muito de ir no bairro da Liberdade. Acaba se tornando um pouco enjoativo, né? Porque ele não muda muito, né? Vai ser sempre as mesmas coisas. Sempre as mesmas lojinhas, os mesmos restaurantes, né? Então, se você vai direto ali, né? Perde um pouco da graça. Mas você tá ali no centro também, né? Então, você volta ali pro metrô e você consegue ter fácil acesso à Paulista ou pra algum outro lugar, né? Pra você ir fazer outras coisas também. Eu acho, assim, que a Liberdade em si já foi boa na época que eu não ia. Porque desde a época que eu ia ali, o negócio é lotado de gente que quer ser oriental e se acha muito por isso. Qualquer coisinha, qualquer pessoa ali é poser e pronto, entendeu? E eu acho que é muito modinho hoje em dia esse tipo de coisa, sabe? Antigamente era mais por gosto, hoje em dia é mais por querer se mostrar, sabe? Então a Liberdade foi um bairro bom. Eu acredito que seja, assim, bom se você quer sair com os amigos e tal, comer alguma coisa. Mas sei lá, pra fazer algum evento, assim, os eventos são legais, mas aqueles eventos de otaku estragam, sabe? Uhum. Porém, não é que eu não gosto de otaku, mas eu não gosto desses otakus, esses otakus que pra tudo é modinho hoje em dia, tá ligado? Ah, você não sabe qual o nome do tal personagem ou quando ele nasceu, você é modinho, você é poser, entendeu? Esse tipo de coisa. Liberdade é liberdade, cara, é muito foda lá. Você vai pras lojinhas lá, vê os action figure lá e você começa a babar lá, velho. Então, é muito foda, velho. Nem o preço. Tem, preço é os 500, cara. Até você ver o preço. Vai só pra ver, meu. E volta. Bom, se você tiver grana, vai lá e compra muito, né? Porque, né? Que nós que não tem, nós ficamos só babando mesmo. É. Bom, agora a gente vai falar de um evento aqui, né, que vai estar acontecer aqui na região, né, mas precisamente na cidade de Mogi das Cruzes, né, que não fica tão longe assim, né, fica aproximadamente 50 minutos aí da capital, né, que é o Akimatsuri, né, uma das festas mais tradicionais aí da colônia japonesa aqui em São Paulo, né. Ela já tá indo pra 32ª edição e ela tem um público médio aí de 80 mil pessoas, né, ela já tá sendo realizada aí desde 1986 e é realizada, né, pelo Bunkyo de Mogi, sempre no mês de abril, como todo evento evento aí de cultura japonesa tem como objetivo trazer aí os costumes, as tradições, né, pra, tanto pra quem é, já é oriental, né, pra ter aquele gostinho aqui da cultura aqui no Brasil, quanto pra quem quer conhecer, né. E todos os anos aí eles trazem programação deles aí com shows, eventos, né, além de estar oferecendo também produtos, comidas e mais talvez o grande componente aí do Akimatsune é divulgar ali o trabalho agrícola ali da região de Mogi das Cruzes, né. E no evento tem um espaço reservado, eles chamam lá de pavilhão agrícola, e onde os agricultores lá da região, né, de diferentes tipos de cultura, expõem seus produtos de uma maneira bem diferente, né. Então lá você vai encontrar flores, frutas, hortaliças, verduras e ovos. Se você tem interesse nisso, lá você vai estar bem servido nesse aspecto também. Fato curioso, né, que na cidade de Mogi das Cruzes, que é onde tem o evento, é também um bom lugar onde há uma grande concentração de colonização japonesa. Aproximadamente, segundo a prefeitura lá da cidade, 8% da população são aí descendentes de japoneses, número considerável. E é um evento que a gente sempre vai, né? Acho que acredito que tenha sido o primeiro evento de cultura japonesa que eu tenho ido. Gosto bastante, é perto aqui pra gente consegue fácil, é barato, é um preço acessível e é divertido. Você vai com seus amigos, vai com a família, né? Você consegue passar o dia ali, ver bastante coisa, comer comidas deliciosas lá e ver boas apresentações lá, né? De acordo com o que você gosta aí. Vamos falar um pouquinho lá das atrações, né? Vamos começar a falar de comida, né? Comida que move as pessoas. Que tipo de pratos a gente pode encontrar lá? Quais são os mais tradicionais do evento? Bom, o que eu mais gosto, assim, não que seja tradicional, mas é o que sempre tem, é o famoso gyoza. E é tipo um enrolado, assim, é um enroladinho com carne dentro e alguma folha, eu não sei que folha que tem aquilo lá dentro, mas é muito gostoso, cara. Gyoza é um prato muito bom e é o que eu mais gosto além do evento. Tem o famoso udon, que é um macarrão com molho, bastante molho, bem parecido com ramen, né? Mas com um macarrão mais grosso e com algumas carnes também. Sim. Tem o famoso yakisoba, que todo mundo conhece, mas não é tão tradicional do evento em si, mas também o pessoal que não gosta das outras comidas, eles vão lá e comem, né? Uhum. Além do yakisoba, também tem ramen, às vezes tem bem pouco, mas tem takoyaki, que também não pode deixar de comer, cara. Takoyaki. Sim, é muito bom. É um bolinho com um pedaço de polvo. E, cara, o molho com aquele bolinho fica muito perfeito. Se vocês quiserem comer, é muito bom. Recomendamos totalmente, é muito gostoso. Você ainda sente o polvo, assim, tipo, não vivo, mas digo, os pedaços do polvo você consegue sentir na boca, sabe? Mastigar eles, assim. E, cara, é muito gostoso. Sério, muito bom. E o preço? É bom? Bom, cara, eu vou falar a verdade. Aqui no Brasil, comida japonesa é cara. Certo, fato. É caro. Não tem como você debater isso te falando assim, não, é barato, não é, cara, é caro. Pelo menos pra quem é nós que é pobre, cara, é bem caro. Então, mas pra comida japonesa, cara, tá no preço. É o preço da comida que você tá acostumado a comer por aí, cara. Japonesa, pelo menos, entendeu? Comida oriental. Então, o preço... É média. É a média, é a média. Na média. É na média. É, a parte da comida é isso. Os eventos, a cultura japonesa acaba sendo bem genérico nessa parte, hein? Acho que o que oferece mais opções aí acaba sendo o Festival do Japão, que é o maiorzão dos eventos, hein? Mas nos outros acabam ficando muito nisso. Isso mesmo, né? Aí, já falando das atrações, né? Tem de bom lá. O que acontece de bom lá no Akimatsuri? Bom, a última vez que eu fui, teve bastante apresentação de taiko. Tradicional, né? É tradicional. As danças de Odori, né? Ainda mais pro evento em si, que é o evento de celebrar os antepassados. Então, eles dançam pra celebrar dessa forma. Tem um evento lá dos barquinhos, que eu não lembro o nome, né? Seria o Toro Nagashi. É, o objetivo, você solta barquinhos, contendo uma vela dentro, certo? Coloca o nome dos falecidos já e solta esse barquinho no mar, ou no rio. Para homenagear as almas dos antepassados. Esse é o objetivo desse Toro Nagashi. É, uma cerimônia bem famosa, né, do evento, porque onde acontece o Akimatsuri, tem um lago lá, né? E aí todo ano eles realizam essa cerimônia. Visualmente ela é muito bonita. A gente vai estar lá, né? Esse ano a gente vai tá tirando fotos aí, mostrando pra quem não puder ir depois. Aí, bom, a gente falou ali dos taikus, né, que são bem tradicionais. Quais grupos a gente vai ter lá? Dos mais famosos que estão aqui seriam aquele de Fukushima, né? Que é o Ryuko Taiko. Temos também os de Suzano, que seria o Koran Taiko. Isso. Teremos também o Reikyo Gen no Dokokai, que é o Eisa, né? Que é um dos famosos lá de Carrão. E também de Carrão também temos o Ryukyu Koku Matsuri Daiko, que também é bem na mesma pegada do Reikyo Gen no Dokokai. Os Taiko são atrações bem esperadas. É uma atração que não falta, né? Não todo evento, se não é evento de cultura japonesa, sem tem Taiko. Né? Uma parada bem tradicional mesmo. Se a gente não ouvir aqueles gritos de guerra, já não dá animação, entendeu? Sabe que o objetivo é esse, né? É, dá, é. É, pega algo, você manda a energia positiva para a pessoa que está assistindo, né? A história pro Jojo é bem legal, né? Que é usada na guerra mesmo, né? Pra marcar ali o passo dos soldados, cara. E é bem legal mesmo. A gente vai ter alguns cantores, né? Que cantam tradicional música japonesa lá, como por exemplo Karen Taira, ela é cantora mirim. Também temos Karen Ito, famosa, bastante famosa aqui no Brasil. Esses mais famosos, né? Óbvio. Que faz várias apresentações nesses eventos. E bem famosa no Brasil, no Japão também. Então, nós temos entre famosos assim o Joe Hirata, que ele canta bastante aqui no Brasil. É, ele canta música japonesa, ele também canta música em português. E ele é famoso nesse circuito dos eventos. É, aí, sim, ele é famoso assim na parte dos eventos. Ele canta bastante o estilo mais antigo, né? Que seria aquele Enka, né? Que são mais popular aquelas pessoas que gostam mais desse estilo, assim, que seria mais os Bachanhos e Jam. Roberto Carlos japonês. É, mais ou menos isso aí. Temos também Nobuhiro Hirata, um cantor de Enka, New Enka, pop e infantil. É uma pessoa muito famosa também aqui no Brasil. Ensina Taiko também. Faz muito sucesso. Bom, é isso. É, se você já foi em algum evento de cultura japonesa, você sabe que as apresentações são bem nesse ritmo mesmo, né? Eu estou curioso, né? Porque acho que vai. Os caras vão acabar encaixando alguma coisa de K-pop, assim, ou algo do tipo. É, isso aí pode ser. Tenho esse pressentimento. Não sei se é um bom ou se é um mau pressentimento. É que antigamente aqui nessa região tinha um grupo chamado J-Friends, que eles lançavam K-pop em todos os eventos que tinham em Suzano, Mogi, Poá e assim vai. E eles eram bem famosos. Não sei se esse grupo existe ainda, se eles vão lançar. Só sei que ano passado, eu tava indo pra Mogi, lá no hospital, visitar uma pessoa no hospital. E eles tinha um grupo lá K-pop dançando num palco lá, que tem numa praça lá. E tipo, talvez é bem possível que tenha aí um grupo que dança K-pop aí no meio. Certeza. Aquela febre que está no momento, né? E essa febre não passa, né, cara? Faz tempo já. Tá bastante tempo aí e não passa, velho. Eu lembro da época que era o J-pop ainda, J-rock. É, agora. Exatamente. Só a única coisa que eu gosto assim, de K-pop aí, eu acho que é o Psy. Só, cara, aquele gordinho demais, cara. Sinceramente. Verdade. Bom, é isso, né? A gente vai estar cobrindo esse evento aí, né? Depois que a gente for lá, a gente vai trazer aí material, bastante material do evento, né? Com a nossa opinião, o que a gente achou, como que foi o evento. Eu recomendo. Se você é da região, principalmente, né? Se for fácil pra você ir até Mogi. Até se você não for, né? Porque você dá pra ir de trem ali, você desce ali em Mogi das Cruzes e depois pega um ônibus que vai direto até o evento. Dá pra ir sim. É recomendável, não é caro, né? Então, se você curte esses eventos, é uma boa pedida aí pro seu final de semana. O evento que vai estar aí acontecendo nos dias 1, 2, 8 e 9 de abril. Então, são dois finais de semana pra você ir. Horário. Aos sábados, ele vai ser das 10 da manhã às 10 da noite. Então, 12 horas de evento. E aos domingos, né? Das 10 da manhã às 9 da noite, acabando um pouco mais cedo. No site do evento você encontra informação lá, ensinando como chegar, programação completa aí, né? Provavelmente a gente deixou passar muita coisa aqui. É isso. Caras, últimas considerações de vocês sobre o evento. Bom, recomendo ou não recomendo? As vezes que eu fui, eu gostei bastante. Então, eu recomendo. Não é um lugar que você vai gastar muito. No máximo que você vai gastar é sempre comida. Ou se você for levar alguma lembrancinha, roupa e assim vai. O evento é bem legal, é bem bonito de ver. Então, se você quiser ficar até o final do evento, eu recomendo. É muito legal. E é um evento que, tipo, é marcante, cara. Você não vai esquecer do dia que você foi pro Akimatsuri, porque as apresentações são demais. O ano que vem você vai querer ir de novo. E como tem tanto tempo de evento aí, não cessou até agora, porque o evento é bom. Então eu recomendo sim, cara. Eu acho que eu recomendaria pra qualquer amigo meu que gostasse ou não gostasse da cultura e acabasse gostando indo pra lá, entendeu? Uhum. Eu recomendo esse evento também, até porque é um ambiente familiar muito bom, ó. Calmo, tranquilo, seguro. E é muito bom, cara. Recomendo vocês irem. Bom, e é isso, né? Nesse episódio a gente falou de dois pontos turísticos aí, né? Das atividades legais pra você estar fazendo aí nos seus finais de semana, tanto o Bairro da Liberdade quanto o Akimatsuri. Deixa a gente saber aí se você estiver indo pro evento, se tiver algum ouvinte solteiro aí que vai pro evento, manda no comentário aí, que aí a gente pode se encontrar lá, por que não, né? E é isso aí, até... Fica bem, cara. Até o episódio... tá difícil aí. Até o episódio da próxima semana. Falou! Falou! Parou!